Ground 1, 2, 1, info copiado deve agudar o sinal de 91, grato pela ponte. Salvador, boa tarde, Azul 4167. Azul 4167, contatada na decolagem, chegou a ver o telefone de ônibus e indica o 320. São Bruno 320, pode voar, pode voltar lá o atraso. Tudo já voou, amigo? Muito grato, Azul. Contato radar, 64 milhas, sudoeste de Rio de Salvador, novamente 44 de Rio de Janeiro, no repórter de Rio de Janeiro, Rio de Salvador, no 013. Vamos dar para o Serra Dama, controle Salvador. foi direto para o São Paripe, reporte em 1022, escavador 9093. Rodrigo, Coruja do Voa e Sol. Cove, Rio de Janeiro, Nascido, Costa Vista. Autorizando a saída a bordo não foi direta, mas com a sistema de comunicação desligada, vai cumprir a restrição inferior de 3 mil, ok? Então, autorizado a informar o assentimento 1-0-0 grau, 5-9. Obrigado, meu zero, como me colocou na lista. Para 4 mil pés. Alamba 320, completa aproximação, sem retorno, frequência 191, direcional 95. Salvador, Oxana 6320, estabilizado, sinal de ADS, como é que foi? A pista ali. Oxana 6320, testando a aproximação, é ponte de passagem de centro, como é 2320, já está iniciando a alinhamento para decolagem. Tirar a nave do ataque, vai decolar, o 6320, vai aguardar a sua autorização. Yeah. Salvador. Thank you. Respondi 9 horas, 1 milha, em grau 92, passado, mantendo no 1.107. Capitão Luiz, que é o uniforme, visual sem traseiro do Capitão Luiz da Paótica, Capitão Alfa 3-1, com a posição de 3 horas, 0.7 mil. Já bebia Momo, boa noite, 0-2996. Libera da restrição de 3 no pés? 2996, tá fora da restrição de 5 da manhã. Muito grato, 2996. Tango Delta Sierra Lima 2, separando a minha frente, posso visar por casa. Tango, prefiro. Pode aproximar um pouco mais da porta nacional de 3 milhas, zona 7. Ok, deixa eu fazer a altura um pouco mais. 4, montando 2, e nos 10, fazendo segunda rotação. Passando essa vez para a terra, para o nível de voo 010, ou a gente não 012. Tá, 10, azul 964, confirmando bem? 1-10 graus, 1 menos. Sim. Entrou do desvio e o segundo nível. Autorizado com o 9.7. 6210, 12. você para 4.010 e aí 1.012. Salvador está marcando o que tem de Quando está para a respeito na frequência 1, 2, 3, 4, 5.